O bicho papai com várias formas, sempre mudando de aparência. Se cansou de ficar no armário e saiu das residências. Se cansou da cara velha e gostou da forma humana. Foi para o plenário e gostou da grana e da fama. Bota mais terror que potegás, que mil aparições. Espírito perturbador, gosta só de roubar milhões. Vestiu a gravata, penteou seu topete com gel. Assusta nos sonhos, é passado. Hoje assusta só no papel. De fabular horrores, papão é só um instrumento. Manipulado pelo sistema, comandado pelo governo. Onde fé move montanha, entre sentimentos. Tio, só negação de posto, conjuro mais alto do mundo é só no país Brasil. Com exceção dos canalha nos lixamento de quebrada. Liga seu GPS, senão não te acho nem pela sua carga dentária. Rouba roupa, pega, pega quadrada na cinta, tio. Mente, mente e engana todo o povo do Brasil. Rouba roupa, pega, pega quadrada na cinta, tio. Mente, mente e engana todo o povo do Brasil. Rouba roupa, pega, pega quadrada na cinta, tio. Mente, mente e engana todo o povo do Brasil. Rouba roupa, pega, pega quadrada na cinta, tio. Mente, mente e engana todo o povo do Brasil. Segura o papel como viciado em crack. Só que o seu vício é em superfaturação em obras de estádio. Quem paga sua farsa com certeza é o povo pobre, com muito mais que falta de respeito e escrúpulo. E pra emagrecer o gordo de forma desnecessária e pede dinheiro por criança. Esperança em TV e rádio. É só poder divino ou é pedir mais cedo? É só 40 mil pro céu, quer dizer pro tempo do Macedo. Pague, pague esse pedágio, pague só quem for otário. Seriga na ganância do homem pela conta bancária. Eu prometo, é eleições 2014. Só que a estação ferroviária vai sair do nosso bolso. Em meio à ilusão de um sistema forjado em TV manipulador, onde o assassino é um soldado. Rouba roupa, pega, pega quadrada na cinta, tio. Mente, mente e engana todo o povo do Brasil. Rouba roupa, pega, pega quadrada na cinta, tio. Mente, mente e engana todo o povo do Brasil. Rouba roupa, pega, pega quadrada na cinta, tio. Mente, mente e engana todo o povo do Brasil. Rouba roupa, pega, pega quadrada na cinta, tio. Mente, mente e engana todo o povo do Brasil.